Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A Troika começou hoje a 7ª avaliação ao Programa de Ajuda Financeira Português. Esta avaliação será marcada por mais cortes no setor Estado, nomeadamente com o corte de 4 mil milhões de euros na despesa que o Governo terá que fazer. O economista Eduardo Catroga disse esta segunda-feira que o Governo tem que dispensar funcionários públicos e alterar a idade da reforma. No dia em que começa a 7ª e mais importante avaliação da Troika ao Plano de Ajuda Financeira a Portugal, Eduardo Catroga explicou que não encontra outro caminho para que o Governo consiga fazer uma poupança de muitos milhões de euros e alerta para o facto de não haver mais espaço para adotar soluções extraordinárias. Sobra, portanto, a opção de cortar na despesa pública. O Centro Hospitalar de Coimbra confirma que tem 14 pessoas internadas com diagnóstico de gripe A. Além disso, há a registar um morto. Os médicos dizem não existir motivos para alarme e dizem que todos os procedimentos estão a ser tomados para responder aos casos que vão chegando ao hospital. A Cepsa vai dispensar 30 trabalhadores em Portugal no âmbito de um plano de reestruturação da empresa. Segundo a Cepsa, este plano é necessário devido à redução do consumo de combustíveis e à concorrência muito agressiva que se faz sentir em Portugal, segundo a empresa. De acordo com a Cepsa, esta atitude é imprescindível para que a empresa se mantenha no país. A DECO quer juntar o maior número possível de consumidores de energia e fazer um leilão para ver que empresa energética oferece um preço mais baixo. A Instituição de Defesa do Consumidor começou esta segunda-feira a campanha na internet e pretende que os consumidores se registem no site até dia 30 de abril. Depois do fim do leilão, os consumidores ficarão a pagar o preço que a DECO conseguir junto de cada uma das empresas fornecedoras de energia. As primeiras projeções sobre as eleições legislativas italianas apontam para uma vitória da esquerda do Partido Democrático de Pierluigi Bersani. Segundo as projeções da Sky TG24, o Partido Democrático terá ganho as eleições com 34,5% dos votos. No Parlamento, o Partido Democrático terá a maioria, mas no Senado não conseguiu alcançar esse mesmo resultado. O partido de Silvio Berlusconi terá ficado no segundo lugar, com 29% dos votos, aproximadamente. A Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura divulgou hoje um relatório onde conclui que mais de 60% das crianças que são obrigadas a trabalhar o fazem no setor da agricultura, um dos mais perigosos. Segundo o relatório, intitulado Trabalho Infantil na Pecuária, há crianças com 5 anos a trabalhar como pastores. Embora mencione que o trabalho de uma criança na agricultura pode ser considerado normal e até útil ao seu desenvolvimento, a FAO explica que, em alguns casos, as atividades de pastoreio e de pecuária interferem com a educação da criança e com o tempo que esta precisa de ter para brincar. A Federação Portuguesa de Atletismo anunciou esta segunda-feira a convocatória de 12 atletas que irão competir nos Europeus de Pista Coberta em Gotemburgo, na Suécia. O campeonato decorrerá entre 1 e 3 de março. Os convocados são Diogo Antunes e Ricardo Monteiro, nos 60 metros, Hélio Gomes, nos 1.500 metros, Razul Dabo, nos 60 metros barreiras, Edi Maia, na vara, Marco Fortes, no peso, e Tiago Marto, no heptátilo. No setor feminino, Sara Moreira e Ercília Machado, nos 3 mil metros, Eva Vital, nos 60 metros barreiras, Susana Costa e Patrícia Mamona, no triplo salto. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã voltamos. Boa noite.